arrebenta com meu coração. Põe as lágrimas nas minhas mãos. Você é a dona da verdade. E sai, não se importa se eu vou sofrer, não se importa se eu vou morrer. Dessa vez você me machucou. Não, eu não menti, eu só te amei, quis ser feliz. Viajo no tempo e relembro todo o nosso amor. O nosso amor. Você me ensinou tudo da paixão. Não vivia nessa solidão. Quando percebi eu já estava assim, tão entregue, louca por você. Não vá, sem me pedir o impossível. Te dou, até suplico que não vá. Sofrência. Pra te esquecer, eu como vou fazer pra aceitar?